Panorama Agrícola para 14 de setembro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 14 de setembro de 2012, noite de lua minguante, no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é Antes tarde do que nunca. Hoje tem boletim do Santa Catarina Rural. Santa Catarina Rural que contribui para a regularização fundiária no extremo oeste. E na entrevista, clone bovino na estação experimental da EPAGRE de Lages. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, procure usar alimentos funcionais na prevenção de doenças. O chá de hibisco é diurético, anti-inflamatório e ajuda a controlar a pressão arterial. É hora das notícias. No dia 20, na próxima semana, acontece na EPAGRE, em Tubarão, no Centro de Treinamento, o terceiro seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense. Na programação, a apresentação do projeto Pecuária na Região e os seus resultados. E a palestra Boas Práticas de Manejo em Bovinos de Corte. Também uma outra palestra sobre desmame precoce. A realização é da EPAGRE e do Senar. Em Tubarão, 20 de setembro, seminário de bovinocultura de corte do sul catarinense. Na próxima sexta-feira, dia 21 de setembro, na Fiesc em Florianópolis, acontece a entrega do 19º Prêmio Expressão de Ecologia, certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como um dos mais importantes do país no seu segmento. O prêmio é da editora Expressão, que realiza junto o Fórum de Gestão Sustentável. A EPAGRE recebe premiação do Prêmio Expressão de Ecologia na próxima sexta-feira em Florianópolis. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Um dos trabalhos apoiados financeiramente pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural é o de regularizações fundiárias. Recentemente, 67 famílias do município de Saltinho, no extremo oeste do estado de Santa Catarina, tiveram essa condição de conseguir regularizar a posse da terra. Técnicos realizaram primeiro levantamento topográfico e georreferenciamento das terras para áreas de cultivo e de preservação ambiental. Essa é uma ação conjunta com cunho social entre os atores dos governos para favorecer o pequeno produtor rural do extremo oeste catarinense. A regularização das áreas permite que o agricultor possa permanecer na propriedade com toda a documentação em ordem. Outras 23 famílias de Saltinho já estavam com processos de regularizações fundiárias em andamento. As famílias atendidas pelas regularizações do campo pertencem a 16 comunidades de Saltinho. Um direito dos agricultores necessário para que o homem do campo permaneça na terra produzindo alimentos. Um direito viabilizado pelo Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevistamos hoje o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, que traz informações sobre o primeiro clone da pecuária catarinense. Sem dúvida, para nós é uma satisfação muito grande e um prazer maior ainda é anunciar a toda a sociedade catarinense de que, principalmente o Sindicato Rural de Lages, os produtores rurais da região da Serra Catarinense, os produtores lá de Água Doce, enfim, todos os pecuaristas do estado, que acabou de nascer o primeiro clone, a primeira terneira, produto de um clone, na pecuária catarinense. Ela nasceu na Estação Experimental de Lages, é uma parceria que nós temos com a UDESC, uma parceria muito interessante, onde nós vamos agora sim buscar aperfeiçoar o trabalho e cada vez mais intensificar a questão da pecuária de corte de leite, que é um grande filão de mercado no território catarinense. Com relação a esse clone, presidente, qual é a ideia, qual é o objetivo do trabalho de pesquisa? Nosso objetivo, primeiro, agora que nasceu, primeiro, é nós disponibilizarmos essa tecnologia, fazermos as devidas avaliações e logo dentro de breve, o mais rápido possível, dentro da tramitação normal do projeto de pesquisa, é nós levarmos ao produtor rural esse novo produto, essa nova ferramenta que vai constituir, por certo, mais uma alternativa de ganho ao pecuarista catarinense. Com relação aos pecuaristas de Santa Catarina, há também investimentos da IPAGRE na área de pastagens, é isso, presidente? Sem dúvida. A Estação Experimental de Lages, junto com o Centro de Treinamento de Agronômica no Alto Vale, junto com o Centro de Treinamento de Tubarão, tem feito um esforço muito grande em buscar novas alternativas de pastagens em todo o território catarinense. Nós que trouxemos em 2010, a gente buscou no Uruguai novas sementes, novas pastagens, novas alternativas de pastagem aqui para o território catarinense, tanto na serra como no litoral, como no oeste do estado, e fizemos a validação dessa semente, que é uma semente originária da Nova Zelândia e da Austrália. Nós conseguimos agora replicar essa semente, difundir essas novas tecnologias junto ao nosso produtor rural. Na região da Serra, especificamente, no município de Bom Jardim da Serra, no município de São Joaquim, no município de Painel, no município de São José do Cerrito, no município de Lages e no Capão Alto, nós temos propriedades demonstrativas, onde nós estamos, são propriedades em média de 100, 150, 200 hectares, onde nós estamos fazendo unidades demonstrativas. Ou seja, quem quiser conhecer como se faz pastagem, como é possível se implantar novas pastagens, o que tem de mais moderno de tecnologia em termos de comida, de alimentação para a pecuária, procure o técnico local da IPAGRE, aí da região da Serra, que ele vai levá-los nessas propriedades. Então não tem mais como nós ficarmos assim, mas será que é só lá na estação de Lages que tem essa pastagem? Não, não é lá não, é nas propriedades que nós estamos fazendo, nós estamos replicando o trabalho feito na Estação Experimental de Lages em todas as propriedades na Serra Catarinense. Conversando com Luiz Ademir Resma, presidente da IPAGRE, ainda com relação à Serra Catarinense, o queijo serrano foi destaque na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, é isso, presidente? Um destaque fora de série. Nós tivemos participando da Expo Inter em Esteio, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde nós tivemos mostrando o nosso produto, mostrando o nosso trabalho junto ao queijo serrano. Nós que agora acabamos de fazer as publicações necessárias, agora vamos passar para a identificação geográfica do queijo serrano. Precisamos vencer alguns desafios ainda, que é a questão sanitária, mas por certo, logo, logo teremos uma identificação geográfica, ou seja, nós levaremos o queijo serrano não só para a Serra Catarinense, não só para Santa Catarina, mas nós levaremos esse queijo serrano como um diferencial de produção, como uma variedade, um produto diferente para todo o Brasil. E com certeza absoluta vamos demonstrar no dia a dia, com a expertise que a IPAGRE tem, junto aos seus técnicos, a importância socioeconômica do queijo serrano junto à propriedade rural. Porque, na verdade, ele promove e propõe uma sustentabilidade muito forte no meio rural aqui, especialmente da Serra e do meio oeste catarinense. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.